Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e você está no programa Visão Espírita. Estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Você que está no YouTube nos acompanhando, lembre-se de inscrever-se no canal da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba e também marcar o sininho para receber as notificações. E você que está no Facebook também, lembre-se de curtir a página da União Rádio Web, de também compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar outros companheiros. Hoje, nesse domingo maravilhoso, ensolarado, alegre, leve de dezembro, dia 26 de dezembro, podemos sentir ainda as irradiações da noite, dos encontros, da afetividade do Natal. E o programa de hoje vai tratar desse assunto, como não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, sobretudo sobre os ensinamentos que o Mestre dos Mestres nos trouxe. E para isso, a gente vai convidar. Aliás, eu sou o convidado de hoje, né? Mas a gente vai convidar para participar dessas reflexões os nossos queridos companheiros, já conhecidos de todos vocês. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Wilson. Você não é convidado, não, senhor. Você faz parte da equipe. Hoje você foi escalado por um acontecimento maravilhoso, que foi o nascimento do Henrico, neto, primeiro neto do nosso querido Geraldo, e nasceu no dia de Natal. Então, você não é convidado, não. Você faz parte da nossa equipe, viu, meu querido? Um bom programa para nós. Muito bem, muito bem. E é com essa mesma alegria que nós recebemos o nosso querido companheiro, cofundador, junto com o Alan, né, da União Rádio Web, nosso querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia a todos. O quarteto, né? Agora é um quarteto. E um bom dia a todos e que nós todos possamos estar ligado com o alto, né? Para que possamos nos inspirar e sermos muito bem intuídos e possamos fazer um bom programa sobre o Natal. Um bom dia a todos. Muito bem, e as boas-vindas para o Henrico, né, Luiz Guimarães e Alan Diniz? O Henrico que chegou aqui no dia 25, já chegou mudando toda a rotina, como não poderia ser diferente, né? Nosso desejo de muita luz, de muita paz no caminho dele, muita saúde, que ele seja sempre muito inspirado, como não poderia deixar de ser, para que tenha uma vida produtiva, que ele seja tudo o que ele pode ser nessa encarnação. Seja bem-vindo, Henrico. E eu quero aproveitar e agradecer, né, a presença de você que está conosco aqui nessa manhã de domingo. Muito obrigado pela generosidade, né, por permitir que nós adentremos o seu lar. E a partir desse instante, a gente segue todos unidos aqui num só coração, num só pensamento, de gratidão, sobretudo, por essa oportunidade, como o Luiz falou aqui, que nós possamos ser inspirados e que os ensinamentos, as lições que serão trazidas aqui possam reverberar em nossos corações, nos sensibilizar, a fim de que a gente possa mudar as nossas atitudes diante da vida, sermos tudo o que podemos ser também e melhores a cada dia. Muito bem, antes de iniciarmos efetivamente com o tema dessa manhã, nós vamos abrir com a prece da saudosa companheira Campineira, Terezinha de Oliveira, a prece súplica. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece, e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, agora então já devidamente sintonizados com os nossos irmãos do plano maior, a gente pode introduzir o assunto. Nós selecionamos um texto que é encontrado, pode ser encontrado lá na Revista Espírita do ano de 1863, de abril de 1863. O texto é do Espírito São Luís, e ele fala sobre o Natal. O nome é Festa de Natal. Eu vou fazer a leitura, depois nós vamos aos comentários dos companheiros Alain e Luiz. Vamos, então, ao texto do Espírito São Luís. Opa! Espera um pouquinho só, que nosso slide parece que não... não está querendo seguir. De fato. Pessoal, eu vou tirar o slide, tá? Eu vou colocar novamente. Vamos lá. Vou acrescentar novamente para ver se foi algum problema de... Vamos lá. Festa de Natal. É... Por alguma razão, ele não está compartilhando, amigos. É, eu vou tentar um outro, uma Faz outra. A leitura. É, eu vou tentar uma outra forma aqui. Era só um pouquinho. É, talvez ele funcione. Enquanto o Wilson vai tentando aí. Eu vou comentar que na próxima quarta-feira, né, no programa Visão Espírita, eu estarei fazendo parte desse programa. Tá? Então, estarei presente no programa de quarta-feira do Visão Espírita, e aqueles que não têm o hábito de assisti-lo, que nos prestigiem lá. Vai ser eu e o Serginho, se não me falha a memória. Programa especial também, de prévia de Ano Novo, né? O último programa do ano, né? Da próxima quarta-feira. Programa a gente vai de tentar agora. Tenta lá. É, agora ele vai sem áudio, tá? Eu compartilhei de uma forma diferente. Ele tinha um áudiozinho, mas a gente vai sem áudio mesmo. Então, vamos lá ao texto do Espírito São Luís. Esta é a noite em que, no mundo cristão, se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também vos alegrar e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como esta criança. Como ele, ela virá esclarecer os homens e mostrar-lhes o caminho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como os magos, virem também a esta doutrina pedir o socorro que já não encontram nas ideias antigas. Não mais vos trarão incenso e mirra, mas se prosternarão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que os deve guiar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem! Em breve podereis, com o mundo inteiro, celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Meus irmãos, durante muito tempo, encerrastes no coração o germe desta doutrina. Mas eis que hoje ele se manifesta em plena luz com o apoio de um tutor solidamente plantado e não deixará que se verguem seus frágeis ramos. Com esse suporte providencial, crescerá dia a dia e tornar-se-á a árvore da criação divina. Dessa árvore, colhereis frutos, não só para vós, mas para os vossos irmãos que tiverem fome e sede da fé sagrada. Oh, então, apresentai-lhes esse fruto e gritai-lhes do fundo do coração: vinde, vinde partilhar conosco o que alimenta o nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais. Mas não esqueçais, meus irmãos, que Deus vos fez levedar o primeiro germe, que esse germe cresceu e que já se tornou uma árvore capaz de dar frutos. Resta-vos algo a utilizar. São os galhos que podeis transplantar. Antes, porém, vede se o terreno no qual confiais esse germe não oculta sob sua camada aparente algum verme roedor que poderia devorar aquilo que o mestre vos confiou. Do Espírito São Luís. Alain Diniz, meu amigo. Rapaz, é uma poesia, né, Wilson? Que poesia linda, né? Eu fico imaginando assim, o Wilson e Luiz, eu fico imaginando o que será que foi a preparação do plano espiritual para a vinda de Jesus à Terra. Eu fico imaginando que o plano espiritual inteiro trabalhou nesse processo, né? Então, além de doar energia para o processo, além de inspirar aqueles que estavam encarnados, além de preparar o ambiente em doação de energia, em doação de ectoplasma, para todas as manifestações mediúnicas, para todos os movimentos que na Terra aconteceu, né? É o nosso governador espiritual. Quando a gente vê aqui na Terra, qualquer lugar vai receber lá a vinda do prefeito, vai receber a vinda do governador, do presidente da República, ou coisa parecida. Se prepara festa, se prepara relatórios, né, para apresentar para aquele que está naquela função de organização, de comando, de gestão. Né? Será que a gente hoje, né, se prepara para receber Jesus renascer em nosso coração mais um Natal? Será que esse movimento dele ter vindo à Terra nos ensinar o amor já foi compreendido por todos? Será que ele pode vir outra vez simbolicamente para o nosso coração? Será que Jesus pode renascer em nós? Eu afirmo que sim. Mesmo ele tendo vindo fisicamente há 2000 anos atrás, ele continua vindo diariamente para nós. Ele continua ainda nos possibilitando o encontro com ele. E eu não imagino de outra maneira esse encontro que não seja tal qual esta festa que o nosso querido poeta narrou. é uma poesia receber Jesus na vida. Que nós possamos ser um coração brando, um coração manso, para permitir que Jesus possa renascer em nossos corações. Luiz. Esse texto realmente é um texto muito legal, né? Traça um paralelo. E tudo se dá, você vê, que é de uma forma gradativa. O recebimento de Jesus naquela época, né, representou e oportunizou que nós remodelássemos aquele conceito que Moisés nos passou, do Deus vingativo, do Deus imparcial, para o Deus de amor. E ele coloca agora nesse artigo a vinda do Consolador, que complementaria tudo aquilo que Jesus nos trouxe, esclareceria exatamente como Jesus nos prometeu. Você veja que Jesus foi anunciado, o Consolador foi anunciado, e nós, seres humanos, ainda não aprendemos, né, a respeitar a vontade de Deus. O que deveria simplesmente se resumir numa constatação, né? Jesus foi prometido, foi anunciado, a profecia se cumpriu. A gente teria que constatar ou, né, mas investigar, constatar, ter a certeza que aquilo estava se cumprindo e aceitar a vontade divina. Mas aconteceu exatamente ao contrário. Porém, você veja que essa revelação se processou junto a instituições. E essas instituições estavam estruturadas por seres humanos que tiveram o contato com o poder, com a capacidade de mando, com a capacidade de comando. E o ser humano em contato com essas características, né, essas sensações, ele se transforma, ele se confunde, ele não pode envergar uma posição de comando, de mando, de importância, sem se afetar por aquilo. E realmente nós somos muito falhos ainda nesse ponto. E a mesma coisa acontece agora com a vinda do Consolador. Todos nós conhecemos o livro Roma e o Evangelho, e o Espiritismo se revelou no seio das religiões, mas no seio das religiões que tinham a mesma estrutura que o judaísmo na chegada de Jesus. Eram governadas, comandadas essas religiões por homens importantes, investidos de cargos, investidos do poder. E é muito difícil a gente, investido do poder, manter a humildade, a simplicidade que Jesus, investido da condição de santo, filho de Deus, se postou entre os homens como servidor de todos. Essa é a grande lição do Mestre para todos nós. Que nós todos compreendamos essa mensagem dele. Eu posso crescer, eu posso me tornar uma potência, eu não posso é perder a minha simplicidade, que é a condição primária de qualquer filho de Deus. É isso aí, Wilson. O que a primeira coisa que me chama a atenção quando eu tomei conhecimento desse texto, eu achei muito criativo, né, por parte do Espírito São Luís, usar essa figura, né, fazer essa analogia do nascimento de Jesus com o nascimento da doutrina espírita. Ele fala com tanta motivação que é como ali, se naquele momento ele percebesse que fosse o segundo nascimento de Jesus aqui entre nós. E, de fato, o foi. Porque Jesus, quando, antes de retornar à pátria espiritual, disse, olha, eu vou, mas vos enviarei o Consolador prometido. E o Espiritismo surge, de fato, logo mais, com condições de nos explicar muito daquilo que não fazia sentido antes dele chegar. Então, a gente percebe ali que, em São Luís, a nossa comemoração ao nascimento de Jesus é uma dupla comemoração, né? Ao duplo nascimento de Jesus, tanto há 2000 anos atrás, lá em Belém, né? Quanto agora, recentemente, há pouco mais de 150 anos, ali na França, né, pelas mãos de Allan Kardec. E eu queria até aproveitar e falar um pouco sobre isso, né? Allan, agora que vai fazer o comentário. Allan, existe ainda alguma polêmica, né, acerca... Polêmica não diria, mas assim, muitas dúvidas acerca da presença de Jesus, de fato, na codificação. E existe um grupo de estudiosos que acredita que o Espírito de verdade era, muitas vezes, assinava, o próprio Jesus assinava como Espírito de verdade. E outros atribuem simplesmente, unicamente, a um grupo de espíritos, né? A um colegiado que atuou na codificação. Como a gente pode entender, Allan, e depois o Luiz também, quero que ele faça um comentário sobre isso, como é a participação de Jesus na codificação espírita? Olha, Wilson, eu falaria da seguinte maneira. O presidente de uma empresa muito grande, que tem aí, sei lá, 5, 6 mil funcionários, ele, para poder fazer a gestão de tudo, ele precisa ter uma equipe, que seriam os diretores, que ele distribui tarefas. Esses diretores, por sua vez, distribuem para gerentes, vamos dar esses nomes assim para ficar mais fácil de explicar. Esses gerentes para subgerentes ou supervisores, e esses, por sua vez, para o operário ali desenvolver o trabalho. Se alguma coisa não dá certo, a responsabilidade de quem que é? É do presidente. Né? Ele pode até compartilhar dessa responsabilidade com algum diretor ligado àquela área, com algum gerente ligado àquela área, e assim por sequência. Mas o responsável direto por tudo que acontece na empresa é o presidente. O nosso querido Jesus é o nosso governador espiritual, que ele não tem uma empresa para cuidar, mas ele tem bilhões de espíritos que reencarnam em nosso planeta para cuidar. Logo, as tarefas são inúmeras. Logo, o processo de gestão de tudo isso é incomparável com qualquer gestão humana. É algo de uma monta infinita, porque para cada espírito que nasce, ele nasce por uma que é criado, ele nasce por uma vida infinita. Então é imortal, né? A partir do momento da criação, ele é imortal. Então, imagina Jesus, governador de espíritos imortais. O processo de evolução de cada ser é imortal. Se ele participou direto ou indiretamente da codificação, eu não sei falar. Se ele é o espírito de verdade, manifesto, eu também não sei afirmar. Existem evidências nas falas do espírito de verdade que dá a impressão de ser Jesus falando, sim. Mas quantos espíritos muito próximos a ele iriam falar também da mesma maneira que ele, né? A gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai pegando características, maneiras de falar, gestos e conceitos. E como toda essa espiritualidade evoluída que, com certeza, participa do processo desde a vinda de Jesus, quanto do processo da revelação espírita, tinham todos eles ações ligadas ao nosso governador. Então, se é ele falando, ou é alguém falando por ele, ou é ele junto com essa pessoa, se inspirando essa pessoa, eu não sei explicar, eu não sei realmente afirmar. Mas que na obra espírita nós percebemos a presença clara, firme de Jesus em todos esses movimentos, isso eu não tenho a menor dúvida. Que o Espiritismo é uma sequência da vida de Jesus, também eu não tenho dúvida. Então, se foi ele, né, é que a gente tem essa história da personalização, né? A gente quer dar, mas Jesus estava prevendo. Ele fala e afirma claramente, onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele está em espírito em todo esse processo, né? Então, essas polêmicas, eu deixo para os homens das polêmicas, né? Eu vou ficar com a presença amorosa de Jesus em toda essa obra. Luiz. Olha, uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma. O Deus é único, mas os filhos são milhares. Se você raciocinar que o universo tem bilhões de galáxias, e as galáxias têm bilhões de sistemas, você imagina quantos Jesuses Deus precisa para cuidar disso tudo. E aí nós temos aqui na nossa Terra, né, essa insignificância, esse espírito que denominamos Jesus, que se manifesta numa primeira revelação, e temos um que se manifesta numa segunda revelação, que para nós pouco importa. Uma coisa nós temos certeza absoluta, e a doutrina é muito clara com relação a isso. São espíritos de escola, né? E quando o Allan tem toda a razão quando ele diz que quando você vê, né, ouve, quando você presencia um espírito de escola se manifestando, a linha é unânime, a linha é alta, né? Parece que você está ouvindo a mesma pessoa, porque falam de valores aproximados, falam de coisas mais ou menos iguais, né? É muito comum o Geraldo, aqui no nosso programa, ele comentando dos comentários que eu, Allan, ele fazendo, parece que é o mesmo comentário. Por quê? Porque a fonte é a mesma. Então, existem pessoas que ficam perdendo tempo com essas questões. Eu acho isso uma insignificância e não vejo nenhuma importância nisso. Nós temos certeza absoluta que existem milhares de espíritos crísticos responsáveis pelo desenvolvimento desses orbes que abrigam vidas que nem a nossa. Criaturinhas que estão precisando crescer, estão precisando de exemplos, né? E assim como eles, que nós procuremos a cada Natal desse entender que nós também representamos exemplos para outras pessoas. Então, que cuidemos do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento, porque nós estamos sendo observados. E quando nós estamos sendo observados, nós estamos sendo copiados, nós estamos sendo seguidos. E a doutrina espírita é uma coisa maravilhosa. O esforço que nós temos que fazer é colocar um texto espírita para que alguém tenha a oportunidade de ter o contato. porque ele trabalha sozinho. Essa mensagem que esses espíritos nos deixaram aí como herança, nós temos que fazer chegar ao maior número de criaturas, para que elas possam pensar sobre aquilo. E todo mundo, quando vê a luz, se encanta e vai querer sempre mais claridade na sua vida. É isso aí, Wilson. É interessante quando você fala sobre as criaturinhas, né? Que somos nós. De fato, as criaturinhas necessitadas aqui de um pouquinho, de uma réstia de luz somente. E é uma visão paternalista no bom sentido, né? A visão do rebanho, das ovelhas, que precisam de um pastor que as possa conduzir, que as possa direcionar, né, ao bom caminho. Né, para que elas encontrem o alimento que elas precisam, para que a jornada delas seja uma jornada favorável. E nós precisamos disso. E aqui eu me recordo de Jesus, quando ele diz, quando ele fala sobre as crianças, né, e é como nós somos, devemos ser, e ele fala, ai, daqueles que prejudicarem, de alguma maneira, qualquer um desses pequeninos. Né? Isto é, imagina, é o bom pastor que está cuidando. Se no campo o pastor coloca em risco a própria vida para evitar que feras, né, possam prejudicar, atacar as suas ovelhas. Imagina o bom pastor, imagina Jesus, esse que cuida da gente, como o Alain bem colocou, irradiando a sua presença em todos os lugares. É difícil para a gente compreender isso, porque a gente sempre personaliza mesmo, né? Individualiza e personaliza. Mas Jesus, ao nível que chegou, ele irradia, né, por toda a extensão do nosso planeta. Mas o Chico, né, que canalizou muito bem esse amor e essa presença, ele tem vários textos que contam, textos emocionantes em forma de poesia, por exemplo, O Natal de Sabina, tem também um texto do Espírito Francisco, a Clotilde, inclusive, se eu não me engano, na obra Antologia Mediúnica do Natal, ainda que o Alain vai trazer para nós hoje, um texto muito bonito no bloco de encerramento. E que em vários momentos o Chico relata a própria presença mesmo da personalidade do mestre na noite de Natal aqui na Terra. É claro que a irradiação do mestre em todos os lares, mas a presença dele mesmo atuando, né, como um ator mesmo, atuando aqui em algumas ocorrências. E isso para a gente é deveras emocionante. A gente perceber que nessa noite, não só nessa noite, mas que o Cristo sim se dispõe a estar presente aqui conosco, nos emociona. E quando o Alain comenta, né, Alain, sobre esses auxiliares em torno de Jesus, eu lembro lá da obra A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele diz que ele, com suas legiões de trabalhadores... Legião não dá para definir, né? Porque uma legião é um grupo de 1.000 soldados, assim dizendo, em resumo. Quer dizer, podem ser milhares de legiões, milhares de milhares de inteligências ligadas a ele, né? Naquele momento da criação da Terra, diz, lançou o escopo de sua misericórdia ao bloco informe, né, de massa, de matéria extraída do Sol. Então, por aí a gente percebe quantos trabalhadores tem em torno de nós a cada instante. Muito bem, excelentes comentários que nos revelam o alcance da doutrina dos Espíritos. O Alain sempre se refere aqui ao lado pedagógico de Jesus, né? A Jesus como sendo o mestre dos mestres, o nosso grande professor. Pessoal, eu queria um feedback de vocês, eu tô me vendo travando aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo ainda? Estamos ouvindo, mas você está travando, sim, sem problema. A minha imagem está travada. Deve ser alguma coisa com minha conexão, mas eu vou seguir. Muito bem. Trazendo, então, esse aspecto da personalidade de Jesus como um mestre, nós sabemos que ele, o mestre dos mestres, lançaria a mão de todos os recursos do que hoje a gente começa a aprender na pedagogia, começa a ensaiar os primeiros passos, mas que ele já aplicava lá naquele tempo. E um deles é a de fazer pergunta. Porque as perguntas desconstroem a visão que as pessoas julgam ter sobre determinados fatos ou acontecimentos. Né? Você acha que sabe de alguma coisa, mas determinadas perguntas, né, são responsáveis por a gente descobrir que, na verdade, a gente não sabe aquilo que achou que sabia. E Jesus fez muitas perguntas, algumas delas retóricas, outras nem tanto. E eu queria trazer aqui para a gente refletir algumas dessas perguntas que Jesus faz. E para começar, sobre nossos limites. Né? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 27, nós encontramos o seguinte questionamento de Jesus. Abre aspas. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida ou à sua altura, segundo outras traduções? Fecha aspas. Então, esse é o questionamento de Jesus. Com base nisso, Alan, como a gente pode extrair daí? Como a gente poderia responder isso daí e nos posicionar diante das nossas capacidades? Alan Diniz Souza. Então, o côvado é uma medida, né? Uma medida de comprimento que era usado antigamente, né? Então, a pergunta é como nós podemos aumentar o comprimento das coisas a partir do estudo, da reflexão, do trabalho, né? Como aumentar a medida das coisas, né? Como aumentar a medida da compreensão de Jesus perante a nossa vida? Como podemos fazer um esforço de autotransformação? Esse processo de autotransformação, ele é exigente da gente, mas ele é exigente muito da gente. Ele exige uma autorreflexão constante, né? Então, quando o Wilson traz essa colocação, né? Como a gente pode aumentar a medida desse entendimento, né? Nesse quesito, né, Wilson, que você me pergunta. Sim. Como a gente pode aumentar a medida desse... aquilatar, aumentar, ampliar o entendimento e a potência de Jesus em nossa vida? Vivenciando o Evangelho. O Evangelho é uma fonte inesgotável, é um manual de comportamento, é um manual de como educar filhos, de como educar, de como conviver, de como ser marido, de como ser esposa, de como ser filho. Para tudo dá para a gente usar esse manual. Quando a gente conseguir passar a uma leitura diária dele, depois passar a aplicação diária desses ensinamentos e mais tarde conseguir viver o Evangelho, é só dessa maneira que eu vejo podermos aquilatar, aumentar, ampliar o uso dos ensinamentos de Jesus. Mas o verdadeiro Evangelho, ele é manifestado na sua atitude. Você pode ter uma fala e um conhecimento evangélico fantástico. Se você não tiver o comportamento evangélico, nada vai servir. Então, todo esse trabalho de ampliar o trabalho de Jesus, ele deve ser executado pela autotransformação, pela autoexemplificação de todas essas vivências e amostras de vida que Jesus nos trouxe hoje. Muito bem. Olha, eu estou com a imagem travada aqui. Eu vou só avisar vocês que eu vou sair, tá? Enquanto o Luiz estiver comentando, eu vou sair e vou retornar para ver se a coisa se reconfigura aqui. Minha conexão está normal, mas deve ser alguma coisa do navegador mesmo. Muito bem. Luiz, o Alan ele fez uma abordagem, né? Ele fez uma abordagem sobre um certo aspecto da questão. Eu queria que você abordasse um outro aspecto. Por exemplo, acrescentar um côvado no sentido da alteração da nossa limitação em termos de transformação no mundo material, muitas vezes. Diante de certas condições, nós temos um determinado alcance só. O nosso poder tem um determinado alcance, né? Eu queria que você tratasse disso, enquanto encarnados, né, da nossa experiência no mundo físico, no mundo material aqui, e da presença dos Espíritos aqui para nos auxiliar nessa extensão de entendimento. Enquanto você responde, eu vou sair e retorno em breve. É, sobre essa questão, meu entendimento foi mais ou menos esse também. O acréscimo à nossa existência. Né? Então, você observa que, inclusive, realmente nós temos essa limitação, nos é concedido um tempo de existência. E o máximo que nós podemos fazer é, se nós nos cuidarmos muito bem, nós esticamos essa existência até o máximo que nos foi possibilitado. Mas nós não temos essa capacidade de recebermos uma existência de um século e vivermos 150 anos. Né? Nós temos a limitação. E isso é imposto também à nossa ciência, ao todo ser humano. Independente da função que ele exerça, e isso aí é uma coisa que deveria servir a todos nós para que a gente visse, né, tivesse oportunidade de perceber as nossas limitações, o alcance das nossas possibilidades. Você veja que a ciência, a nossa ciência, por mais evoluída que ela esteja, ela consegue decifrar, ela consegue discriminar, mas ela não consegue dar vida. Você pode observar que eles reproduzem um elemento da natureza de uma forma perfeita. Nós vimos aí tecidos que imitam uma planta de uma forma maravilhosa, mas esse tecido, a ciência não consegue dar vida a essa planta. Então, nós, como seres humanos, como criaturas, nós temos limitações que elas são inerentes às criaturas. Nós não temos a condição, a capacidade de criadores. Né? Nós somos co-criadores com Deus quando nós reproduzimos corpos com elementos que Deus nos concedeu e nós reproduzimos de forma automática. Nós produzimos os gametas e eles reproduzem corpos, mas nós não conseguimos criar um gameta do nada. Nós dependemos daquilo que o Criador nos concedeu. Então é uma coisa que isso deveria ser o bastante, deveria ser o suficiente para mostrar as nossas limitações e impedir a nossa sensação, a nossa mania de grandeza. No entanto, você vê que é o que mais nós observamos. Entre os seres humanos, aquelas criaturas que se julgam quase como deuses. Nós vemos criaturas que galgam posições sociais e profissionais entre os homens proeminentes e se julgam verdadeiros deuses. Então, cada vez que você observa, você se pergunta, será que essa criatura não percebe que a sua limitação é os 100 anos? Se cuidar muito, chega a 100 e pouco. E que tudo se vai, que a gente não consegue manter esse status que a gente se valoriza tanto de ter chegado ali. Nós precisamos cada vez mais aprender a ver essas coisas para sentir e compreender as nossas limitações. Nós somos criaturas. Nós não temos o poder do Criador. Próprio Jesus é uma criatura. Agora, Deus é um só. E é isso que nós precisamos compreender. Nós conseguimos crescer, conseguimos evoluir até o nível de um espírito crístico. Nós somos imortais, mas não somos deuses. Então, nós precisamos compreender, nos certificarmos dessa certeza. Nós não somos deuses. E Jesus nos fez ver isso nessa questão. Nós não conseguimos, na nossa vida como encarnado, acrescentarmos um côvo, um côvado, uma unidade de medida à nossa existência, porque isso é nos concedido. Então, existem coisas que só Deus consegue fazer. Nós somos criaturas, nós somos limitados. E nós ainda, que somos ainda criaturas inferiores, criaturas em desenvolvimento, nós precisamos aprender isso com muita urgência, para que possamos acelerar a potência que nós temos para crescer. Mas para isso nós precisamos desenvolver ainda virtudes primárias que nos oportunizem perceber a nossa condição e o potencial que nós temos. Não sei se você já voltou, Wilson, mas se voltou, pode retomar a palavra. O Wilson não voltou ainda, mas nós vamos continuar a fala aqui. Isso. No seguinte sentido. Ó. A Lavínia coloca para a gente aqui. Será que tão ou mais importante do que o tempo que vivemos por aqui não seria a intensidade, o uso, a utilização que fazemos desse tempo, de como vivemos a esse nosso tempo em vez de desperdiçar? É isso mesmo, Lavínia, que nós estamos falando, né? É a qualidade do uso do tempo. O tempo é um presente que nós temos para viver. Nós ganhamos esse tempo e não conseguimos por acréscimo esse tempo. Não dá para esticar um côvado ao tempo, mas dá para esticar um côvado à qualidade do uso do tempo. Aí isso está nas nossas mãos, né? Então, quando a gente pensa em como fazer o uso do tempo, aí é a qualidade. Tem até um artigo que eu tive uma inspiração e escrevi, né, que eu já citei ele aqui, o Luiz já citou, que distraídos nós vamos vivendo, né? Então, a gente esquece da função importante da encarnação, né? A gente, às vezes, perde muito tempo com bobagem, perde tempo com coisa que é menos importante. A gente perde muito tempo com a matéria, a gente esquece do espiritual. Então, quando o Wilson trouxe essa pergunta, eu acredito que era nesse sentido, né, Luiz? Não sei se você quer completar alguma coisa. Não, é que nem a parábola dos talentos, Alan. Entende? Nós recebemos os talentos. Façamos uso deles de forma plena, de forma intensa. Agora, o que a gente quer é enterrar os talentos e ter todo o tempo do mundo. Né? Que isso aí é uma incoerência. Nós não estamos nem usando de forma coerente, produtiva, o tempo que nos foi dado. Entende? Vamos querer acréscimo? Então, você vê que a luta do homem é para esticar a vida do homem na Terra ao máximo. O homem quer se tornar imortal fisicamente. Olha só, eu vou ler um textozinho aqui, porque eu não tenho as perguntas do Wilson comigo, né? E eu vou ler um texto aqui desse livrinho aqui, quem quiser. Não tem que eu saiba ele novo. Eu comprei esse aqui em sebo. Antologia Mediúnica do Natal. Eu acho que não tem edição nova. É uma compilação de vários espíritos, né? Toda é feito pela FEB, tudo recebido por Chico. E aqui eu tenho um de Amaral Ornelas, uma poesiazinha. Olha que coisa linda. E ele realça um pouco aquilo que nós estamos aqui comentando. Está falando de Jesus. Então, ele fala assim: reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso rei do amor que nunca morre. Olha que beleza, né, Luiz? Você vê, Alan, que o que a gente conhece da nossa história, né, temos Napoleão, tem uma série de personagens. Oi, Wilson! Nós estamos aqui te esperando. Fica à vontade. Eu puxei o texto 18 aqui da Antologia Mediúnica de Natal, porque a gente estava falando, teve um comentário, né, do uso do tempo. Nós estávamos somando aquela pergunta, né? Sim, e agora eu fiz uma leitura aqui, o Luiz está fazendo o comentário. Vamos lá, vamos continuar. Tá, então, o que ocorre é o seguinte, você observa, né, na sociedade humana, um querendo ser maior do que o outro, e cada vez mais, né, quer dizer, sempre grandeza no sentido físico, no sentido da matéria. Nós temos um privilégio fantástico, só de podermos compreender o Cristo, compreendermos o cristianismo, compreendermos o Espiritismo. Você vê, nós aquilatamos mais ou menos, né, a capacidade, o potencial, a figura do Cristo. Nós tivemos oportunidade de conviver com Chico Xavier, que entre nós foi a criatura realmente mais parecida daquele modelo que o Cristo nos pediu para ser, né? E é uma criatura que, perto do Cristo, ainda falta muito. Agora, não sei se vocês lembram, o Collor quis ir visitar o Chico, e o Chico, coitadinho, estava velho, e o Collor entrou lá no quarto dele porque ele estava demorando para se arrumar. Então, para as figuras da sociedade, os proeminentes da sociedade, eles se julgam o tal, né? E submeteu o coitado do Chico a uma condição daquela. Agora, nós que tínhamos uma certa compreensão da espiritualidade, a gente percebeu o disparate que foi aquilo. Então, realmente, nós precisamos valorizar, primeiramente, essa compreensão que nós já temos. Agora, nosso trabalho é a gente passar elementos para que um cidadão como aquele possa perceber isso que nós já percebemos. E nesse ponto, a literatura espírita é fantástica. E nós temos que disseminá-la, porque cada um, a seu tempo, em se deparando com um texto daqueles, vai acordar para a vida. É isso aí, Wilson. Concluo aqui. Olha, muito interessante a colocação da Lavínia, né? Porque quando a pergunta se faz de nós podermos ou não aumentar um dia em nossas vidas ou um palmo em nossa altura, o tempo ele é uma grandeza, ele é um recurso, poderíamos dizer, material, porque o tempo ele vai medir a distância entre dois pontos. Então, é por isso que existe a equação tempo-espaço. Então, o tempo que você demora para se deslocar de um ponto a outro, né, a isso dá o nome, damos o nome de tempo. Agora, imagine que para Deus, né, ou diante do infinito, o que pode definir o tempo no infinito? Senão uma percepção muito subjetiva e muito particular. Né? A percepção do tempo é particular de cada um. Você dá uma barra de gelo para uma pessoa, pede para ela segurar, fala, espera 5 minutos aí com isso aí na mão, que eu vou ali e já volto. Aqueles 5 minutos com aquela barra de gelo vai parecer a ele uma eternidade. É o que, por exemplo, acontece com os espíritos, né, com os irmãos em perturbação, nas zonas inferiores, umbralinas, como nós vemos em diversas obras, a descrição daqueles espíritos que acreditam, daqueles irmãos que acreditam que a danação, o sofrimento deles será eterno. Qual é a percepção que teve André Luiz, né, de permanecer 8 anos, não foi? No umbral? 8. Qual é a percepção dele daqueles 8 anos? É o infinito. É o infinito. E a própria vida nossa é uma coisa muito interessante, né? Porque você tem uma vida de 90, de 100 anos. Depois do desencarne, questões que hoje são questões graves, né? São questões que lhe tomam, que lhe perturbam. Talvez quando você lembrar disso daqui a alguns séculos, não vai significar nada para você. Então, essa percepção é interessante. Mas eu queria acrescentar isso, dessa percepção subjetiva do tempo, que se o tempo, então, hoje, aqui, enquanto encarnados, o tempo é o nosso maior tesouro. Né? Alguns poderiam dizer, a saúde é mais importante. Não. Tem gente que vai embora, desencarna, esbanjando saúde. Sai para fazer uma caminhada, acontece um acidente, ele vai embora. Tinha saúde, né? Mas o tempo lhe foi retirado aqui da Terra. É, dinheiro não precisa nem falar. Ah, dinheiro é importante porque provê condições para uma vida boa, é claro. Mas né, a pessoa também pode ter quanto dinheiro for. Não vai conseguir acrescentar um dia em sua existência. Trocaria toda a fortuna por uma semana além de vida para poder resolver o que ela não resolveu em 100 anos de existência. Então, é só essa percepção para a gente entender o quanto é importante o nosso tempo, mas também o tempo das outras pessoas. Então, a nossa ação na Terra tem que ser uma ação que valorize o tempo dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser aquele vampiro do tempo alheio. Você tirar da pessoa a possibilidade que ela tem de fazer uma coisa que lhe seja útil, que lhe seja boa, né, por fazê-la te esperar em alguma coisa. Sabe aquela história da pessoa que marca hoje, aí não vai, ou chega atrasado. Eu sei que é uma coisa muito simples da nossa vida, mas o tempo é muito valioso. E eu temo muito por isso, me preocupo muito. Será que o tempo que eu eventualmente tomo dos outros um dia também não me será descontado? Eu não sei, fica aí uma pergunta para a gente, né? Para a gente tomar cuidado. Eu gostei da sua brincadeira analógica aí do vampiro do tempo alheio, né? Mas eu vou até explorar um pouquinho isso aí, porque existe o vampiro do tempo alheio e o vampiro do tempo próprio, né? Tem gente que se consome, né, sem nada fazer do seu tempo, né? É, realmente que a gente não deixa o tempo passar tão sem importância, né, Wilson? Puxa vida. E é o auto-obsessor, né, Alan? Não, é? Não precisa de ninguém para fazer isso, né? Olha, ele consegue... A gente, às vezes, faz isso com a gente mesmo, né? Eu não estou aqui... Quando a gente fala isso, não está falando dos outros, não. Nós estamos falando de nós mesmos, tá? Mas... Eu também me policio muito com o uso do tempo e deixo aqui a ideia de todo mundo se policiar para não fazer mau uso do tempo. O tempo é um recurso finito na nossa encarnação. Nós temos uma oportunidade única de cada encarnação. Então, que a gente realmente bem utilize o tempo e não seja vampiro do próprio tempo e principalmente do tempo dos outros. É isso aí, bem lembrado. Vamos aproveitar alguma coisa prática que nós estamos vivenciando, né? Nós temos uma ferramenta aí, o WhatsApp, que se tivesse na mão do Kardec, o Kardec teria deixado uns 1.000 livros dos Espíritos para nós, né? E o WhatsApp, infelizmente, as pessoas ficam enchendo o WhatsApp de mensagens sem sentido, de coisas que você... O que que acontece? Você recebe 30 mensagens de um dos 1.000 amigos que você tem, e aí você, no fim, você fica preocupado, porque a hora que aquela pessoa tiver que mandar uma coisa importante para você, vai passar no meio de todo aquele troço. Então, nós precisamos aprender a usar essas ferramentas. Entende? Nós precisamos utilizar essas ferramentas, primeiro, cuidando com a nossa imagem. Porque se você é desses que manda 30 mensagens, pode ter certeza que você passa direto tudo. Agora, se quando você posta alguma coisa, você posta com uma importância... com um significado, as pessoas aprendem a absorver aquilo que você passou. Então, praticamente tudo que você for lido, principalmente pelas pessoas que valorizam, ele será absorvido, será lido, né? Então, nós temos, por exemplo, vários recursos da informática aí. Nós temos as histórias no Facebook. Você coloca uma mensagem lá, ela vai ficar 24 horas sendo lida pelas pessoas. Eu aproveito isso para colocar coisas interessantes do meu trabalho, para difundir o trabalho. Então, as pessoas vão se acostumando a perceber que ali aquilo tem algum significado. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de discernimento no atual momento, para utilizar essas ferramentas, nós aproveitaríamos muito mais a oportunidade que elas nos dão, né? E eu acrescentaria aquilo que o Alan comentou, nós vivemos aproveitando o tempo ou preenchendo o tempo? Isso aí, Wilson. Olha, interessantíssimo o que o Alan colocou. Alan, o WhatsApp agora, lançou, né, algum tempo atrás, Luiz, deve ter visto já também, uma ferramenta para você avançar o áudio. Sim. A pessoa te manda um áudio, olha bem, primeiro que assim, é um absurdo no tocante da pessoa não conseguir ouvir uma mensagem no tempo normal. Tem que acelerar até 3 vezes o tempo. A pessoa manda uma mensagem de 5 minutos, você vai ouvir em 1 minuto e meio, aproximadamente. Né? Aquela mensagem, a pessoa fala... para você ouvir rápido, isto é, as pessoas não têm tempo de ouvir a mensagem. E, mas, o que agrava essa realidade, falando de tempo, é aquelas pessoas que vai para dar uma informação para você, que poderia ser dado em 15 segundos, ela grava um áudio de 10 minutos. Então, a gente está falando aqui de comunicação. Jesus foi um comunicador. Ele era sucinto, ele falava o que ele precisava dizer em poucas palavras, com 1, 2 perguntas, ele desconcertava e fazia o fulano lá ficar pensando naquilo. Né? Se ele começasse a falar, você imagina os discursos dele? Aí um já começava a ir embora, o outro ia embora, já desinteressava, mas não. Eram ideias concisas, pequenas, que chamavam a atenção, que revolucionavam. Então, é um exemplo para a gente a questão da comunicação. Tem o Rubem Alves, né, tem a frase que diz é comunicando que a gente se desentende. Não é se entende, ele dá. É se comunicando que a gente se desentende, ele quer dizer. Porque algumas pessoas, quanto mais falam, mais gera complicação, porque menos consegue falar o que deseja falar. Wilson, eu vou explorar um pouco essa sua fala aí e somando na do Luiz. Porque o tempo... é muito rico, é muito importante para mim também. Eu dou muita importância para o tempo. Então, existem esses elementos, como o Luiz falou, que nos distraem, preenchem o tempo sem aproveitar o tempo. E essas ferramentas todas aí, hoje, né, e são muitas, né, nós temos aí o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o telefone, talvez seja o menos usado hoje. Tem até o telefone, né? Para quem não lembra disso, também existe um aparelho chamado telefone. Mas é bom lembrar, porque vai esquecer, né? Tem o telefone. Daí tem a televisão, aí tem a... o e-mail, né? Estava até esquecendo do e-mail, tem as mensagens de texto, são tantas ferramentas, são tantas coisas. É, aí no meio teve uma pane aí do WhatsApp aí, e daí começaram o Telegram, outro. Falei, Jesus amado. Então, eu realmente não tenho tempo de acompanhar tudo isso. Eu não tenho. E eu não me obrigo a achar tempo para isso também, não. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a direcionar o nosso tempo para o que é mais importante para nós. Né? Então, eu entendo que tem muita gente que usa dessas ferramentas até como uma companhia. Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa solidão tão grande que ela usa dessas ferramentas como companhia. Ela consegue acompanhar tudo isso, ela consegue responder para todo mundo, ela consegue comentar todos os comentários, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de não viciar com esse tipo de companhia e esquecer da companhia presencial das pessoas. A gerar oportunidades, né? Agora nós estamos aí retomando as coisas aí na convivência, né? Que a gente retome a convivência física, presencial, que a gente consiga conversar. E quando estiver perto de alguém, deixe o aparelho telefônico de lado, né? Isso não pode superar aquela oportunidade de convivência humana. A convivência humana é a essencial. As digitais vieram há pouco tempo e elas não podem, elas são um auxílio, um apoio, elas são uma ferramenta, mas não pode abrir mão da convivência humana. Desculpa, não tem nada a ver com o Natal, não tem nada a ver com o que talvez nós estamos aí reforçando do tempo, mas eu quis aproveitar para reforçar. O Alan, eu queria acrescentar alguma coisa na sua fala. Quando a gente vê lá o Sermão do Monte, você vê que o Gandhi, por exemplo, ele disse que o nosso cristianismo, se resumisse ao Sermão do Monte, seria alguma coisa mais linda do mundo, né? Mas o Sermão do Monte está concentrado num trecho da Bíblia, no trecho do Evangelho. Imagina o Sermão de Monte diluído num livro de 1.000 páginas. Você praticamente não conseguiria aprender nada. Porque ele viria diluído, né, numa série de bobagens. Então, nós precisamos aprender a valorizar as coisas, até para aprendermos a nos refinarmos. Porque o grande problema é que nós misturamos tudo e daqui a pouco as pessoas começam a mandar mensagens importantíssimas no meio daquele lixo todo e não discernem que quando você tem alguma coisa importante, não manda WhatsApp, liga para a pessoa. Ô, fulano, registra. Então, nós estamos perdendo a capacidade de discernir. E aí entra nisso que o Alan estava falando. Nós nos reunimos, daqui a pouco a gente observa, tem 5 pessoas reunidas, todas de cabeça baixa, olhando o telefone. Pois é. Mas vamos nos transformar em quê? Que sociedade é essa que nós pretendemos nos transformar? De corcunda. Se nós não cuidarmos. É isso? Completamente alienadas. Pois é. É interessante. Quero aproveitar, então, né, o Alan falou de direcionamento de mensagem, o Luiz também falou agora. É importante, além da mensagem ser concisa, nós aprendemos isso em comunicação, ela tem que ser direcionada. ela tem que ser concisa e tem que ser apontada para quem quer. Por isso que Jesus dizia, ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Quem quer ouvir o que eu tenho a dizer, ouça, olha, é importante o que eu vou dizer. É como quando alguém diz, olha, atenção para o que eu vou dizer, porque isso é importante para você. Um professor, quando diz isso, olha, isso é importante porque vai cair no Enem. Eu tenho experiência disso. Aí, naquele momento, o aluno abre os ouvidos assim, vou ficar atento porque isso é importante. Então, é uma mensagem dirigida, direcionada. Você não pode escrever qualquer coisa para todo mundo, porque para muita gente aquilo não interessa, e é isso que acontece. E olha que isso vem ao encontro do texto que nós lemos no início, quando São Luís diz sobre o germe que nasce, que a planta já produz e já lança galhos, ele diz que resta-vos transplantar esses galhos. Isso é, o Evangelho, para a gente, para cada um de nós, é tomar alguns desses galhos e criar novas mudas desses galhos. Mas olha o que ele diz, né? Vede o terreno no quais confiais esse germe, se ele não oculta nenhuma camada, nenhum verme roedor. Isto é, é a semente que você tem que lançar num solo que esteja em condições de receber aquela semente. Por isso que Kardec afirmava que o Espiritismo não busca prosélitos, né? Fazer proselitismo. A mensagem está ali. Nós utilizamos os canais que desejamos, mas quem vai ouvir é aquele que nos procura. Aproveitando o ensejo, né? Lembro a quem ainda não se cadastrou no número 8877-8022, que é o WhatsApp da USE Piracicaba, do programa Visão Espírita. A partir desse número, nós enviamos para vocês sempre notificações das atividades da USE. Então, nunca mensagens de manhã, de tarde, à noite, somente, por exemplo, hoje pela manhã nós enviamos por esse número para quem está cadastrado o link do programa Visão Espírita. Então, se você ainda não está cadastrado, se cadastre, não é um grupo, tá? É uma lista de transmissão para a gente poder estabelecer um contato. Muito bem, vamos a outra pergunta de Jesus, a outro desafio de Jesus. Interessante isso, Mateus capítulo 9, versículo 15. Abre aspas. Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Alain Diniz, quem é esse noivo? Qual é esse luto? De que alegria ele está dizendo? Que pergunta é essa, Alain, que Jesus faz? É uma pergunta interessante, né? Pode estar de luto num casamento, né? Quando o noivo está presente? Oi? Quando o noivo está presente, né? Quando o noivo está presente. Então, olha só, Jesus vem nos convidar a casar com uma doutrina nova, né? Ele vem nos convidar. Mas, às vezes, a gente está de luto, né? Você sabe que a gente hoje... Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa sobre a história do luto, né? O luto é toda a perda, né? Não é só uma perda de alguém que você convivia. Não, o luto é uma perda. Às vezes tem o luto da perda de um emprego, tem o luto da perda de um lugar que você morava e mudou por uma questão necessária. Você se separou de um lugar, de uma cidade que você... você foi transferido, né, para uma outra cidade... Aí existe um luto da saída daquela cidade que você habitava, da convivência das pessoas ali, né? Então, é dada uma importância muito grande a essa perda e pouca importância ao casamento. Então, o que acontece? Você está lá se distanciando, né, do luto de alguém, de alguma coisa, mas está deixando de chegar no novo. O luto te distancia da lição do novo. Então, há um novo lugar que você chega, há uma nova pessoa que você convive, há uma nova situação da vida. Por exemplo, você ficou viúvo, viúva, você tem uma nova situação na vida para ser vivida, você está distante do seu pai, do seu filho, é uma nova situação. Por que esse apego em demasia ao que deixou de estar, te impede de estar com o novo? Então, realmente, se você está de luto, você não pode estar com o noivo ali na frente. Porque você está com a cabeça lá no luto. Você deixou de estar presente ao casamento. Você está sendo convidado a casar com o noivo. Você está na frente do noivo. O noivo ali, representativamente, Jesus, ele está trazendo para você uma doutrina nova. Como que você vai assimilar o novo se você ainda está de luto? Deixa o antigo passar. Aceita o novo na sua vida. Wilson, que versículo, que capítulo é esse de Mateus? 9:15. Peraí. É, 9:15, capítulo 9, versículo 15. Tá bom. Eu realmente, esse capítulo, eu confesso que não me é muito conhecido. Eu também não tenho. E a vida, ela nos coloca isso de uma forma permanente. Você vê que na nossa vida nós temos aí os lutos provocados pelas saídas, né? E temos os nascimentos. Então, esse comentário do Alan foi muito pertinente. Ele realmente, nós precisamos ver os acontecimentos que se sucedem. Nós temos que oportunizar, porque a vida continua, né? E ainda mais nós, espíritas, que entendemos que o luto não deve ser alguma coisa, porque nós somos imortais, né? Nós vamos perder a convivência. Mas, na realidade, novas criaturas vão nascendo e nós vamos renovando esse posicionamento. Então, realmente, essa passagem nos sugere que a gente aprenda a curtir aquele momento, mas isso aí é finito. As coisas se sucedem e nós temos que dar vazão a oportunidades novas que surgem na nossa vida, porque a vida continua e os fatos se sucedem, interrompendo a tristeza, chegando a alegria e uma série de coisas. Então, que a gente não curta o luto. É isso aí, Wilson. Muito bem. E eu quero lembrar aqui uma interpretação que eu aprendi aqui com meu amigo que está aqui presente, com o Alan, numa determinada oportunidade, numa fala dele, que ele pontua a diferença entre sentimento e emoção. Ele falava sobre como é possível estar alegre mesmo estando triste, né? Eu lembro disso, isto é, a alegria não é o oposto de felicidade, e sim a infelicidade é. Nós compreendemos a felicidade como sendo a paz de espírito, não é mesmo? Então, uma pessoa, o Alan disse, lembra, Alan, que mesmo num velório, a pessoa, é claro, pode estar triste emocionalmente, e é natural que esteja quando alguém que, a quem ela devotava afeto parte, ela vai sentir saudade, ela vai se sentir triste, né? O luto é emocional, mas no fundo da alma, na profundidade, existe uma paz de espírito, isto é, no sentido de paz, ela está feliz, porque ela sabe qual o destino daquela pessoa, ela acredita que aquele ser amado será recebido, será amparado. Então, isso dá uma paz muito grande para a pessoa poder continuar. E aí, né, Alan, atravessar esse luto emocional e fazer com que essa paz predomine também. Então, o luto existe em alguns momentos, ele só não pode se eternizar, né? Se perpetuar na pessoa, né? Isso faz parte. É, na psicanálise, inclusive, a gente fala isso, que o luto é natural. Freud, ele deixava claro que isso é um processo natural. Para alguns lutos, ter mais tempo, menos tempo, aí é natural. Mas quem faz você sair do luto é você mesmo, né? É uma escolha. Você pode estacionar no luto e falar assim, só daquela maneira que eu sabia viver, só com aquela pessoa que eu sabia fazer, só naquele lugar que eu sabia trabalhar, só naquele lugar que eu sabia morar. Mas você também pode abrir para o novo. Espera aí. Eu gostava muito de viver com aquela pessoa, naquele lugar, com aquele emprego, com aquele jeito. mas eu posso aprender a gostar de viver de novo com outra pessoa, sozinho, do mesmo jeito. Eu costumo falar assim que eu vivo as idades e as oportunidades da minha vida com intensidade. Lembro com saudade de muitos acontecimentos e pessoas que passaram na minha vida. Mas eu tenho que viver da mesma intensidade hoje com as pessoas e as oportunidades que a vida me dá hoje, para daqui a alguns anos também lembrar com alegria dos momentos que eu vivo hoje, até de um luto, né? Alan, e por falar em alegria, chegou a hora, né, de você trazer para a gente esse texto lá de Antologia Mediúnica do Natal, né, que é um texto muito alegre, e eu passo para você, para que você nos presenteie com esse lindo texto. Nós resolvemos fazer esse especial de Natal, até porque nasceu o Henrico, né, o neto do nosso querido Geraldo, ontem, né, no Natal. E ele que iria preparar o programa e nós tivemos que improvisar. E aí, como nós estamos no Natal, sopramos aí, vamos fazer um especial de Natal? E eu sempre lembro, como já citei aqui para vocês, mas vou mostrar para todo mundo, esse livrinho Antologia Mediúnica de Natal, que é uma coletânea de textos de Natal psicografados pelo Chico. No seu último texto, texto número 80, Emmanuel nos brinda com esse texto de Jesus. Ele não era um conquistador armado e de século a século aumenta a multidão daqueles que o seguem. Nele, reconhecendo o modelo divino ao qual se oferece a vida. Surgiu na palha, ao calor dos animais que o hospedaram na estrebaria e recordar-se-lhe o nascimento assinalado pelo fulgor de uma estrela. Não dispunha de uma pedra em que repousar a cabeça e fundou o reino de Deus entre as nações. Conquanto se reportasse aos mundos da imensidade por diversas moradas da casa universal do Todo Misericordioso, escolheu uma pátria que procurou conchegar ao coração. Referia-se aos homens na condição de filhos do Pai Celestial e devotou-se a um círculo íntimo de companheiros queridos, vinculando-se a uma abnegada mãe, a quem amou enternecidamente. Embora revelasse a vida imperecível, encontrou em si mesmo bastante sentimento humano para chorar a ausência de um amigo morto. Conversou mais detidamente apenas com alguns sofredores, entre os quais se destacaram pobres mulheres e crianças de lugarejos esquecidos, e traçou os mais altos ensinamentos que regem a paz e a felicidade dos povos. Viveu em lares singelos e continua inspirando até agora, na literatura e na arte, as mais belas obras-primas da humanidade. Humilde, fez-se poderoso, renovador de consciências. Discutido, sobrelevava-se, ainda hoje, pela bondade, a todos os sofismas dos incrédulos que o desafiam. Perseguido pelo mal, triunfou e triunfa com o bem, esquecendo as afrontas e abençoando os inimigos. Crucificado, venceu a morte e ressurgiu entre os homens, junto dos quais permanece, sempre cada vez mais vivo em espírito, como sendo de todos os reformadores da terra o mais digno e o mais querido, o mais contestado e o mais invencível. Mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação para a vida eterna, amou-nos antes que o amássemos e tudo nos dá de si próprio sem nada pedir-nos. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos, sem distinção de credo e raça, a cultivar o poder da fraternidade, uns diante dos outros, pelo menos um dia, o dia de Natal, transformando o mundo, por algumas horas, em reino de amor, prelibando as alegrias do bem eterno que nos governará de futuro, a repetir com as vozes milenárias dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É um texto doce, numa lembrança curta de todas as passagens de Jesus entre nós. Que possamos ficar inspirados hoje. Não tínhamos a ideia de completar tudo que tem para falar de Jesus. Não dá. Precisaríamos de um programa só sobre Jesus, mas diário, que é o convite da leitura do Evangelho, da lembrança desse nosso mestre entre nós, e que todos esses ensinamentos possam nos transformar para o ano que se inicia. Era isso, Wilson. Maravilhoso, Luiz. Lindo texto, Luiz. Você veja que o texto é muito claro, né? E de todos esses conquistadores, Jesus permanece. Há 2000 anos, né? Colocando lá para todos que quem quisesse ser o maior servisse a todos, né? Sempre se utilizando daquilo que os conquistadores não recomendam, né? Tudo aquilo quase que Jesus disse, os grandes conquistadores colocariam sobre um aspecto de covardia, né? Nós estamos atravessando uma época diferente, né? Porque a gente está vendo a figura do Cristo ser vilipendiada de uma forma bastante condenável, né? Procurando colocá-lo na condição diversas de criaturas humanas em situação de degradação, mas é mais uma etapa que nós vamos ter que vencer, né? O importante é não dar propaganda a essas coisas que são realmente coisas insanas, e elas invadem, né? A nossa televisão, a nossa... Elas se insinuam entre toda a coletividade como mais um ataque de forma sórdida a essa figura maravilhosa do Cristo. Que nós todos entendamos que é mais um teste para que a gente entenda, né, compreenda quando Jesus disse, né, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cada vez que esses ataques são formulados, cada vez que essas criaturas se pronunciam em coisas que realmente nos chocam e nós nos compadecemos, que a gente aprenda que continuamos devendo entender, né, essas criaturas como necessitados, como carentes. E afastarmos de nosso coração qualquer reação adversa em termos de violência, em termos de ódio, em termos de repulsa, né? no sentido de revide, que a gente compreenda que é realmente alguma coisa compatível com o nível em que a humanidade está, em que aqueles que estão tendo as últimas oportunidades, eles estão dando os seus últimos tiros de acordo com todo o sentimento que eles estão imbuídos, estão cheios de si. Então, que nós possamos ampliar a nossa compreensão a respeito disso tudo. E consideremos que um conquistador que há 2000 anos está presente e vê, né, as suas hostes cada vez aumentarem mais, o nosso trabalho continua sendo o mesmo. Difundir o seu evangelho. É isso aí, Wilson. Um abraço a todos. Muito bem, um abraço a todos. Muito obrigado, Alan, meu querido amigo. Você quer fazer suas derradeiras considerações por hoje? Que Jesus possa renascer em nossos corações diariamente. Só isso. Obrigado, obrigado. E eu, um testemunho pessoal, a gente estuda e lê bastante para tentar alcançar a grandeza, o resplendor do Divino Mestre. Citei a Caminho da Luz, tem outros textos do Espírito Lacordaire, na Revista Espírita, o próprio São Luís, diz um pouco sobre a condição desse Jesus antes do nascimento, quem ele é de verdade. Mas eu vou, um testemunho pessoal meu, que humildemente eu vos apresento. É difícil para mim ser representado por este ser que eu desconheço qual é a natureza, eu desconheço o que é ser um ser como ele, um ser de luz naquela condição. Eu só posso pensar que deve ser muito bom, mas eu não posso alcançar em termos emocionais e nada o que é viver aquela vida. Só deve ser muito bom. Portanto, para mim, na minha condição, o Jesus que me representa é o Jesus humano. É o Jesus que nasce em condições totalmente desfavoráveis. É o Jesus que se torna refugiado, que se torna perseguido pela hipocrisia, pela religião. Um Jesus que é condenado injustamente, um preso político. Esse Jesus que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu dificuldades, que não usou o poder que ele tinha em benefício próprio, mas para a coletividade. É esse Jesus que eu consigo me identificar, porque as mesmas mazelas que ele viveu, a angústia que ele viveu antes da prisão, tudo aquilo, eu me identifico, porque nós também vivemos essas angústias dia a dia. E é diante dessa percepção desse Jesus humano, né, que eu acredito que é possível que seja o nosso modelo e o nosso guia, é que eu vou ficando por aqui. E eu quero encerrar com um soneto de 1 minuto de Alta de Souza. Então, feliz Natal a todos, né? E já um feliz Réveillon, porque o próximo domingo já vai ser dia 2, é isso, né? Dia 2, então, feliz virada, bom ano novo para vocês. E na semana que vem eu estarei aqui, o Luiz, estaremos aqui também, vamos lá. Alta de Souza, sempre com Jesus, para todos nós. Não te detenhas. Segue, alma querida. Vara o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida, de esperança a esperança, e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Até.